aqueles que não dão valor à sua cor negra. Feche agora seus olhos e olhe para si, e pare para pensar no que diz. Eu sinto que você discrimina quem usa a droga. Se parasse para pensar, não discriminaria. Me diz qual é a diferença entre fumar um bagulho e votar em deputados que nos roubam todos os dias. É tudo uma droga só, e o uso dessa droga você também faz. Conclusão, você também é um viciado em votar errado. Então não vamos dividir o que é tudo igual. Não, dividir o que é tudo igual. Não vamos dividir o que é tudo igual. É tudo a mesma droga, não há como dividir. Dividir o que é tudo igual. Não, dividir o que é tudo igual. Não vamos dividir o que é tudo igual. É tudo uma droga só. Já que começamos a falar, então vamos até o fim. Sim, qual será a pior droga? Do consumo delas, qual você está fora? Uma mulher te dá bola lá na esquina, idiota como você é. Logo chega lá com aquele papo de aranha. E aí, tudo bem? Que tal um probleminha comigo? Ah, vem cá, vem. E logo, logo, logo, logo vai chegando lá. Você nem fecha a porta, vai subindo em cima e pega. Ai, ai, que delícia. Depois de um certo tempo vem a má notícia. A que conclusão você chegou? Aponte agora sua alternativa. Quem é que mata mais hoje em dia? A mina contaminada ou a cocaína? É tudo uma droga só. Busco cada vez mais uma saída. Eu sinto que você discrimina quem usa a droga, mas não devia tentar dividir. Dividir o que é tudo igual. Não, dividir o que é tudo igual. Não vamos dividir o que é tudo igual. É tudo a mesma droga, não há como dividir. Dividir o que é tudo igual. Não, dividir o que é tudo igual. Não vamos dividir o que é tudo igual. É tudo uma droga só. Existem muito mais drogas, mas não posso falar agora. Cabe a você definir quais são, em vez de ficar se drogando em frente à TV. E na verdade você quer saber, olhe pro espelho e vai ver que tudo isso no mundo ainda não acabou. A pior droga é o próprio homem que as criou. Dividir o que é tudo igual. Não, dividir o que é tudo igual. Se isso tudo no mundo ainda não acabou, a pior droga é o próprio homem que as criou. Dividir o que é tudo igual. Não, dividir o que é tudo igual. Não vamos dividir o que é tudo igual. É tudo a mesma droga, não há como dividir. Dividir o que é tudo igual. Não, dividir o que é tudo igual. Não vamos dividir o que é tudo igual. É tudo uma droga só.